3662, está no ponto de espera pronto. 3662 autorizado, alinhar e decolar 1100 graus, 10 mais. Alinha e decola 1100, está 3662. Gente, livre de colar. Fala Fortaleza, gol 904, boa noite. Aqui da informação tanto, apresentação Fortaleza. Volume 604, Fortaleza aprovado, nível 370, via Pêsulo 19. Decola da pista 10, perfil da Momo, transição Froti com curva esquerda. 516, controle 1198. Autorizado 370 para Fortaleza, via Pêsulo 19. Decola da 10, da Momo Froti, curva esquerda. 1-6-0-4, cotejamento correto, chamei pronto. Chamando. Paulo, Salvador, para o prospecto, estacionamento, 3-1-5-2, está no 09. 3-1-5-2, livre e chame para o táxi. Portará, 3-1-5-2. Titã, 3662. 3662, boa noite, contato radar na decolagem, sub nível de voo 370, a saída Pucca, Jambos e Parra. Era na Pucca. Paulo Salvador, boa noite, voo 1405, centro da Tango, autorização para Brasília. Boa noite, voo 1405, copia. Firma. Bono 405, Brasília aprovado, nível 400, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil da Gole, transição Ofito com curva à direita. Transponder 5113, controle 1-9.8. Autorizado Brasília, nível 400, Pêsulo 17, decola da 10, saída Gole, transição Ofito. Transponder 5113 e o controle 19-8. Bono 405, cotejamento correto, chame pronto. Bora quando pronto, obrigado. Para o táxi, Genaro 6310 com 102-32 a bordo, autonomia de 3:40, Natal. Gente, a Xanar 6310, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá estou indo no 86, ajuste no 013, bom voo. Índia Alfa 186, obrigado, boa noite. Spartak 3152, tem 182 a bordo, tem 2 horas e 25, alterna João Pessoa. Citizen 3152, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0113, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186 com a torre, 1003 ajustado. Apenas corrigindo, o nosso alternado da presente é Recife. Ah, ok, vou modificar, obrigada. Obrigado, até mais. Solo Salvador, tá 3858, pushback, acionamento, portão 7. 3858, coordenando com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, daqui a 10 segundos vai passar, tá livre, chame para o táxi. Afirmativo, posso chamar o táxi, 3858. Adoro, por gentileza, o Oceania 6303, o nome da sequência, por favor. Único. Qual então, Duna, da presente? Agora, desça para 2000 pés com 1013. Rafa, 1013, Duna, da presente, obrigado. TAM 3662 com Recife 12545. 12545, 62, senhor, boa. É 310, decola os 59, controle 198. 198, é 310. Torre Salvador, TAM 3152, ponto de espera, piso no 0, pronto. Autorizado Lima, TAM 3152. Lima, TAM 3152. Suba ao 350, vigilância. Ao 310, confirmado. 350. Eu estou dizendo 350, chama a minha 310. alinhando pronto 3152. Querido decolagem, vem um turno 20 graus 109. Turno da decolagem, 3152. Solo Salvador, tá 3858 para o táxi POB de 745, alterna João Pessoa com 4 horas e 20 autonomia. Gente, são 3858, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 186, ajuste no 0113, bom voo. Ok, ponto de espera a torre 3858. 3152, suba ao 330. Sobe ao 330, tá 3152. Prossiga. Você já teria aí o nosso plano? Tio, só chega em torno de 25 minutos antes da EOBT, passareta. É, porque na realidade esse horário que você tem aí é um outro antigo. Nós estamos com outro tram com 2 horas de diferença em relação a esse antecipado. Eu não sei porque só aqui em Salvador vocês não receberam, porque nós estamos vindo de Guarulhos e por onde nós passamos estava tudo regularizado. Ok, eu vou checar com o centro, ok? Mas só confirme se a companhia enviou uma mensagem. Ah, eu falei com o pessoal aqui do despacho, eles falaram que sim, eles estão tentando descobrir o que ocorreu. Ok, eu vou checar com o centro, porém se o centro não tiver, é só o repetitivo mesmo. Eu acho interessante, é porque Vitória da Conquista tinha, Guarulhos tinha, estranho, né? Sendo externo baixado e travado, Ocean 63, 103. 63, 103, livre pouso, 100 graus, 89, cheque 3. Livre pouso, baixado e travado. Salvador, Gol 1604, portão 8, pushback. Livre acionamento, pushback, chame táxi, Gol 1604. Tá livre, chame táxi, Gol 10, corrigindo 1604. Salvador, Gol 405, ano 05 para puxe e acionamento. Gol no 405, livre chame para o táxi. Livre chamar a táxi, Gol 405. Controle Salvador. Boa noite, Altan 3305, se a gente dá informação, Tango. 3305, boa noite, voo Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 013. Duna, 2 mil pés, 1013, TAM 3305. 58, pode esperar 1-0, pronto. 3858, observe tráfego na curta final após a passagem ali, mantém 3858. Afirmativo então, após a passagem do tráfego ali, mantém 1-0, TAM 3858. Falador, boa noite, Azul 4209, informação Santo, nível 260 para 140. 4209, boa noite, desça para 3 mil pés com 1013. 13 mil pés, 1013, 4209. A 3-1-3 no solo, 07, libera a direita. Táxi, me escuta, Alfa Índia para o portão 01, no 6313. Alfa Índia para o 01, vai manter na sua escuta até lá. Ouça no 6313. Livre decolagem no 0, uma centena 8 nós. Ok, livre decolagem, 3-2-5. Alô, Salvador, eu vou pelo 604 para o táxi. Com 1-5-4 a bordo, agora de acionamento ainda não recebe. Autorizado até o ponto de espera, a torre 118-612, ajuste no 0 no 3, o gol 604. Pesado, eu posso esperar 18-612, o 13, o gol 545, uma boa noite. Sou 3152, Recife 12545. 12545, tá 3152. Fiz 858, decolou 09, controla em 1935, uma boa noite. 1935, 4 horas e 10, alterna Campinas. Tenho companhia e no ponto de espera chama 18.000, ajuste é 1018, corrijo, o ajuste é 1013, o gol no 405. 8, boa noite, decolou na Momo. O tráfego da companhia, o gol no 405. Salvador, tá 3858. Salvador, tá 3858, boa noite, 1098. Boa noite, 3858, suba ao 370. 370, 3858. Torre Salvador, Gol 9004, ponte Paranão. Autorizado a alinhar e decolar, uma centena com 89, no 604. A linha decola da 10, Gol 9004. É 3-1-3, ingresso ou primeira esquerda ou segunda, fica a seu critério, portão 01. Ativo, vai prosseguir na primeira esquerda via Juliette para 01, muito obrigado. 6-3-1-3. Nada. Beleza, frote, portão 3858. Temos tráfego descendo no setor. Ok, mantenha a subida. Salvador, boa noite, Gol 1405, só espera, pronto. No 405, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, Gol 1405. Do 2224, copia? Passou, escuta. Autorizado Juazeiro 350, Pesolu 19, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 1 no 9 decima 8, aciona 5122. 2 mil pés, camarada 3241-4209. 3305, autorizado ELS. Autorizado ELS, então 3305. Salvador, o Gol 9604, na mão 2 mil pés. No portão 4. Autorização São Paulo 350. 340, copa. Lógico. Para o pushback, acionamento, passaria 2224. Tá livre, Jim Tark. Confirmando, Gol 1405 decolado aos 14. Chama agora o controle em 11935, uma boa noite. Chamando em 11935, Gol 1405. Corrija, 198, senhor. 198, quem me desculpe. Sem problema, senhor. 198, 1405, obrigado, uma boa noite. Boa. Então 3858, chame Recife em 12545. 2545. Oi, Salvador, Boa noite, voo no 405. No 405, contato radar, suba 400. Confirmando nível 140 final. Conforme autorizado. Ok, 400, obrigado. Tô 3858 na escuta. Os 340, via 350, decola da pista no zero, curva direita da EL, Leda Bideb, controle 1 no 9 decimal 8, adiciona 5121. Na Upper 50, Dael Leda de 10, controle 198, 5121, transponder o LN747. Tá correto, Web, chama pro. Para o controle. 305, boa noite. O vento de 110,8 nós, tem pouso livre, pista no zero, TAM 3305. Autorizado, pouso no zero, TAM 3305. Suba restrito 320 na Pro de Ofito. Restrito 320 na Pro de Ofito, gol no 405. Para o táxi, passaria 2224, tem 17 a bordo até na Fortaleza, com 4 horas. Passaria está autorizado até o ponto de espera no 0, 1013 o ajuste, 2186 no ponto de espera. Ponto de espera dá no 0, 1186, uma boa noite, sim. Muito obrigado. Seu solo aos 19:09, libera a direita, tem táxi na minha escuta para o pátio Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, TAM 3305. Autorizado, táxi na Alfa, na sua escuta, reportará antes da Juliette para ingressar, TAM 3305.